mesmo, família. Apenas o começo. Espela tudo, vai engolir a seco. Gigante, eco, fumando os clã. Do que vale seu talento? Seu talento tá moscado. Na força do pensamento, o momento vai ser marcado. Pelo MC que vai de cada cidade. Tô vendo, tu me vaiando, mas logo tu me aplaude. Essa merda não é fraude. Vê se tu aprende o que hoje tá no quarto. Se espalhando o continente lá na frente. Meu plano vai ser emplacado em cada canto do planeta. Meu som vai ser bem tocado. Vamos chegar no Iraque, depois no Afeganistão. Terrorista vai saber de verdade o que é explosão. Aciona a revolução. George Bush escondido no quarto de uma mansão. Salve Lula, babaca. Vê se não esqueça, perdeu um dedo faz um tempo comigo. Perde a cabeça, prevaleça os vagabundo pelo mundo. Vamos avante, tamo junto e misturado. Eco gigante. Invasão, evolução, revolução na tua cidade. Os loucos se juntando, aumentando a insanidade. É o rap. Morra, morra os falsários, chama rabo, globo chato, som do caralho. Do mais profundo fundo, mundo do oceano Atlântico. Vejo o que rola em toda a terra, meu visual é panorâmico. Realidade catastrófica, sem ascensão meteórica. Não pertence a este planeta, a mente está fora de órbita. Gigante, vamos fazer o que? Se a chuva estragou o rolê. Tristeza pra mim, alegria pras plantas que querem viver. Que nem os tartaruga ninjas, o underground vem do esgoto. Milícias rimáticas na prática, os sobreviventes de aborto. Não foi pra ficar calado no canto, que eu matei um dia de trampo. Tava louco pra gravar isso, você não sabe o quanto. O sangue que circula, respeito, move o mecanismo do peito. Até quem é canhoto quer acordar com o pé direito. Raciocínio elaborado com a frieza da esgrima. Mãos atadas não impede que eu elabore minhas rimas. Digo que pego mulher em um monte de posição. Todos sabem que eu sou cabaço e até hoje gozo na mão. Mas isso é o rap, nem sempre é o que parece. Pede autógrafo pro famoso e um minuto ele te esquece. Tem orgulho de saiadinho, você sabe que não é pouco. Só tô fazendo a minha parada sem depender dos outros. Invasão, evolução, revolução na tua cidade. Os loucos se juntando, aumentando a insanidade. É o rap, porra. Morra os falsários, chama rabo, globo chato, som do caralho. Invasão, evolução, revolução na tua cidade. Os loucos se juntando, aumentando a insanidade. É o rap, porra. Morra os falsários, chama rabo, globo chato, som do caralho.